samba, ia, ia. Vem samba, ioiô. Ia, ia. Ioiô. Vem samba, ia, ia. Vem samba, ioiô. Ia, ia. Ioiô. Só vive pior quem não vai sambar na avenida. O samba é o tesouro maior que se deixa na vida. Liberdade sem sangue, sem guerra. Quem samba é de boa vontade tem paz nessa terra. O samba é a liberdade sem sangue, sem guerra. Quem samba é de boa vontade tem paz nessa terra. Vem samba, ia, ia. Vem samba, ioiô. Ia, ia. Ioiô. Vem samba, ia, ia. Ia, ia. Vem samba, ioiô. Ioiô. Ia, ia. Segura teu santo, seu moço, teu santo é de barro. Que sarro, dei volta no mundo e voltei pra ficar. Ficar, eu vim lá do fundo do poço. Não posso dar mole pra não afundar. Quem marca bobeira, engole poeira e rasteira até pode levar. Malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou, teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando, eu vim e venci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Malandro, malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando, eu vim e venci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Por isso é que eu vou, vou, eu vou por aí. Sempre por aí, esse mundo é meu, é meu. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, malandro sou eu. É por isso é que eu digo que vou, vou, eu vou por aí. Sempre por aí, esse mundo é meu, é meu. Onde quer que eu vá, em qualquer lugar, malandro sou eu. Deixa comigo. Eu não quero saber mais dela. Foi embora da Portela. Foi embora da Portela. Dizendo que o samba lá em Mangueira que é bom. Ai meu Deus do céu, minha doce companheira se mandou de Madureira. Seja o que Deus quiser, foi morar no chalé. Ai, meu Deus do céu, minha doce companheira se mandou de Madureira. Se mandou de Madureira. Seja o que Deus quiser, foi embora porque quis. Com uma atitude leviana, mudou da água pro vinho, pensando em conquistar a fama. Mas fique certa que jamais terá perdão. Quando a cabeça não pensa, quem paga a cara é o coração. Eu não quero saber. Eu não quero saber mais dela. Foi embora da Portela. Foi embora da Portela. Dizendo que o samba lá em Mangueira que é bom.